É, como eu vou parar de beber? Como eu vou parar de sofrer? Se meu vizinho tá me judiando, minha pitada e Juarez tocando, ele tá me maltratando, ele tá me maltratando, me maltratando. É, tô gostando de ver essa galera embaixo, todo mundo arrochando, curtindo o desejo de amar. Tá lindo demais! É, como eu vou parar de beber? Como eu vou parar de sofrer? Se meu vizinho tá me judiando, minha pitada e Juarez tocando, ele tá me maltratando, ele tá me maltratando, me maltratando. Vizinho, abaixe esse som, ô vizinho, desligue esse som, ou coloque o pagodão, mas não toque esse modão. Vizinho, não faz isso comigo, eu já sofri demais, meu coração anda ferido. Por favor, vizinho, não faz isso comigo. É paixão demais, agora. Desejo de amar ao vivo. Vem comigo. É, como eu vou parar de beber? Como eu vou parar de sofrer? Se meu vizinho tá me judiando, minha pitada e Juarez socando, ele tá me maltratando, ele tá me maltratando, me maltratando. Abaixe esse som, ô vizinho, desligue esse som, ou coloque o pagodão, mas não toque esse modão. Vizinho, não faz isso comigo, eu já sofri demais, meu coração anda ferido. Por favor, vizinho, não faz isso comigo.